quando foi levado até Pilatos, nada falou. Quando a sua roupa foi rasgada, silenciou. Quando no seu rosto foi ferido, não revidou. Vendo a coroa de espinhos, emudeceu. Carregou a cruz até o monte, nela foi pregado pra morrer ali. Últimas palavras disse: Pai, me entrego a ti. Calvário, lugar de tormento, angústia e medo da morte cruel. A terra cobriu-se de luto ao ver que morria o homem do céu. Jesus, a caminho do Gólgota, pagando o preço da sua paixão. O que mais doía na alma era a dor do desprezo e da ingratidão. O que mais doía na alma era a dor do desprezo e da ingratidão. Paixão. O que mais doía na alma era a dor do desprezo e da ingratidão. O que mais doía na alma era a dor do desprezo e da ingratidão. Calvário, oh Calvário, foi em ti que morreu o meu Jesus. Calvário, Calvário, Jesus morreu.